Se for badar, já vai apanhando antes de levar. Porque a filha só aprende dessa forma. Quem? A filha só aprende dessa forma. Que puta que os pariu. Só aprende desse jeito. Filho, pra mim, tem que ser humilde e sincero. Onde tu vai, Emília, tão deixada assim? Onde tu vai, Emília, tão deixada assim? Onde tu vai, Emília, tão deixada assim? Onde tu vai, Emília, tão deixada assim? Eu vou buscar a palega que ficou no Piauí. Eu vou buscar a palega que ficou no Piauí. Onde tu vai, Emília, tão deixada assim? Onde tu vai, Emília, tão deixada assim? Eu vou buscar a palégua que ficou no Piauí. Eu vou buscar a palégua que ficou no Piauí. Se calar, tanto tempo que eu já não vim, eu venho hoje. Começar a noite e tudo. Bom dia, ou boa tarde, seu moço. Boa tarde. Boa tarde, mestra. Como é? Como que você não conhece tudo? É de onde? Como que é, mestra? Não conheço você. Meu nome é Jefferson. Jefferson, bonito. Eu sou soldado Brasil. Brasil, que saudade. Tô aqui a seu dispor. É? Aqui que você quiser. Qual que é a vossa graça? A minha graça, oi. Me chama Emília Légua. É? É a minha graça. Emília Légua. E a senhora é uma mestra da Jurema? Pura. Uma mestra ali porque tem que vier. É? Se for pra dar, já vai apanhando antes de levar. É das... É. Se for pra dar... Já começa apanhando antes de levar. Nossa! Verdade. E por que que tem que ser assim, mestre? Porque a filha só aprende dessa forma. Quem? A filha só aprende dessa forma. Que puta que os pariu. Só aprende desse jeito. Filho, pra mim, tem que ser humilde e sincero. Pode ter as suas dificuldades, pode ter tudo o que ele tiver. Se ele for humilde e sincero, pra mim, basta. Porque tem que ser pra mim. Não tem que ser pros outros. Porque se for para mim, eu ensinarei com certeza a ele partilhar isso que ele me dá com os outros. Ninguém nesse mundo é bonzinho. Não é. Não é, porque senão eu não estava aqui, não é? É. Estavam aqui. É, realmente. Não é. Olha aí. Quando vem cá é porque caiu os cornos no chão e agora tem que se levantar. É assim, é? É assim. E como é que se torna um mestre na Jurema? Olha, minha criatura, com muito trabalho. Muito trabalho e muita entrega. Às vezes a anulação de certas coisas que a gente traz, ou que a gente trouxe da terra, e tanta humilhação, tanta coisa boa, tanta coisa má, a gente renega essas coisas, entra dentro da Jurema, e o passado não interessa mais. O que interessa é o presente. Aquilo que se manifesta aqui agora já. Em nome de Deus e da Santíssima Trindade. Nossa. É aquilo que se manifesta aqui. Claro. Ô mestra, qual que é a diferença entre uma mestra e uma mestra esquerdeira? Não tem diferença nenhuma. A mestra esquerdeira que nem eu. É. Dá com o cachimbo para os dois lados. Dá para onde sopra e dá para onde fuma. Põe as coisas certas ali. A gente avisa, não fez já apanhar. Não, mas direito tem muito mais paciência. Ah, entendi. Muito mais paciência, paciência. Mas olha que é mais rápido. Olha que eu vou dizer, sou moço. É mais rápido. Um espírito mestra de direita se virar para a esquerda, de uma esquerdeira se virar para a direita. Por que, mestra? Porque quem já está na esquerda já está fazendo os acertos. Quem está na direita tem que virar para a esquerda para fazer acertos que não faz na direita. Olha aí. Ah, muito filho safado. Safado? Safadão mesmo. Olha. Safadão mesmo, olha o que estou dizendo. O que, que é um filho safado? Filho que jura amor à frente e trai o mestre pelas costas. Muito que ai, muito que ai. Há muito disso. Eu que mais se vê. E a mestra já perdeu a paciência com algum? Ó, eu vi, nem conto. Não dá pra contar pros dedos da mão nem do pé. Perdeu? Ó, eu já dei aí a cacetada a cada mão. Que filho da puta. Principalmente aquelas pessoas que levam as minhas saias. E como é que leva a saia da mestra? Que eu entrego pra ela, mão. Lavar, sujou, pode lavar, lave. Eu não vou lavar a mão. Ela, sei lá, aquelas coisas modernas e lava. E a safada não vem no dia que era pra vir. Ah. Não vem no outro mês. No outro mês não vem. No outro mês muito mais não vem. Eu digo assim, ó, traz a saia ou arrebento com ela. Nossa, arrebenta, mestre. Arrebenta com ela. Eita, mestre. Quantos não são os corações humanos, seu moço? Quanto que é? Não são os corações humanos. Que põe, que bate na outra pessoa. Quantos os homens que batem nas mulheres e as mulheres nos homens. É. Num filho desse, porque a gente não pode dar uma coça. Como é que é a coça da mestra? A coça não queira você saber, minha criatura. Você é gente boa. Não queira saber. Claro. Porque o meu conchimbo funciona para espírito ecum como para filho desrespeitado. Cachimbo. Cachimbo. Leva o cachimbo para as costas. Isso cai no corpo astral da pessoa, é isso? Nem me interessa onde cai. O que interessa é que ele me traga aquele que é meu. Ah. Entende? Homem, pouco lixante esse carro, esse carro. Me dê aquilo que é meu, porque é meu. Se é meu, é meu, é meu. Pode aí. Quanto não trato mal ninguém. Não trata mal a ninguém. Não trato mal a ninguém. Uhum. Tanto se que é justo, que é humilde, que é sincero. Uhum. Pra que pegar com uma pessoa dessa? É. Não vai pegar com uma pessoa dessa, não. Agora se for aquele filho, o filho é da puta mesmo. Eu vejo, preparo no caixinho da esquerda. Com o meu cavalo tem de direita e de esquerda. Tem. Não, tinha direita que virou esquerda, mas isso é outra história. Foi gostoso demais. Então ponho lá. Canto aí um pontinho engraçado, um cântico sagrado e manda em cima do filho. E vai pegar. No dia que eu matar, nesse mesmo dia, ele está brigando em casa. Ah. Castigo, sim. Castigo. Quando tem que castigar? É. Até preto velho castiga. É. Até preto velho castiga. O senhor disse que canta um ponto. Então o ponto faz parte da magia. O ponto sempre fez, sempre fará e sempre faz. Seu cântico não há magia. Sem a fumaça não há magia. Claro. Sem isso não há nada. Eu pego na minha esquerda. Pego ali. Fácil. Toma lá que vai dessa. Porque muito filho só aprende assim. Só aprende assim, mestra? Assim. Na peia. Na peia. Quando não vem, não vem maltratar ninguém. Uhum. Quando fala filho da puta. Se ele se sentir ofendido, ele não tem a culpa. É porque a mãe dele anda fazendo qualquer coisa que não deva. Ah, sim, claro. Se ele se sente machucado, não importa. Eu disse aquilo como eu dizia um bom dia. É. Aquilo que é sincero e humilde é um sentimento de voz grossa. Aquele que é sincero e humilde não sente medo de voz grossa. Amor. Explica para quem não entendeu, mestre. Aquele que anda na lei não tem nunca medo do castigo. Nunca. Porque está na lei. Agora, aquele que não está na lei, que ele mais tem é um castigo. É. É daí. O que mais que filho tem feito que a senhora tem visto e tem castigado? Dá mais exemplo. Se o povo... Ai, meu Deus, se o povo soubesse que ela tinha se deu. Ai, que coisa, não me obriga a dizer, moço. Eu fiz daqui também. Olha. Por quê? Filho não é só do outro lado, não. Não. Filho é daqui também. Uhum. Entendeu? Bem assim, moço. Gosto disso. Chique. Entendeu? Filho também daqui. Uhum. E se tiver que apanhar, apanha. Sabe que há filhos que preferem apanhar da mestra do que da vida. Oh. Porque apanha, reconheceu ele e eu levanto ele. Levanta? Levanta. E se eles não são para andar de raça a vida toda? Rastejando a vida toda. Eles não foram feitos para isso. Para isso não, o que é isso? Dou castigo, ele sabe que fui eu, vem ter comigo, conversa comigo, eu digo, tudo bem, vamos esquecer, vou te levantar. Essa é a minha missão. Vamos lá. Se uma pessoa faz um acordo de trabalho com uma mestra de Jurema esquerdeira, e depois diz, ah, quer saber, não vou mais dar de comer, não vou mais fazer as minhas obrigações, ela que se dane. Como é que a senhora receberia isso? Depende do jeito. Se for do jeito que você falou, já está apanhando ontem. Já está o quê? Apanhando ontem. Não, ontem. É bem assim. Agora, se um filho encontrou outro caminho, uhum, e tem vergonha de chegar junto à mestra, de falar aquilo que é bonito, pra que você embora, vai embora. Ninguém merece ser castigado pelas suas escolhas. É, mudou de opinião. É isso aí. Aí eu não intervenho. Agora, se a pessoa não vai dar alimento, não vai fazer o seu ritualístico, porque assim eu não lhe pedi para ele vir para Jurema. A mestra não pediu para vir para Jurema e muito menos para abrir conexão com a esquerda. Olha lá. A pessoa fez porque quis. É. Então, ali é um compromisso. E aquele compromisso tem que ser cumprido em ambas as partes. Se ele, por acaso, como falei ainda há pouco, se ele encontrou uma religião melhor, que ele se afinize mais, pode descansar que aquele que está ali não é para fazer mal. Agora, se ele está falando um compromisso, porque depois vai se fazer com outro padrinho, aí nem faz uma coisa nem outra, castiga até chegar. Aí não faz uma coisa nem outra? Porque ele, se ele sai daqui e tem um compromisso comigo. Isso. E vai em outro cabana de Jurema, e vai fazer outro com outro mestre. É. Aí ele apanha, nem tem um nem tem outro, porque eu não deixo. Não deixa? Não deixo. Nem a Jurema deixa. Ah, tá. Porque é uma falta de respeito, moço. É. É uma falta de respeito sair de um sítio para ir para outro. É uma falta de respeito. Ao menos que respeitasse o espírito, chegasse junto dele, ou do padrinho dele. Padrinho, encontrei outro padrinho que me pode servir melhor. O senhor me deixa levar um assentamento? É, lógico que diria que sim, só se for malvado é que diz que não. É. Entendeu? Claro. Porque também existe. Mas vamos supor que é um bom juremeiro. Ele diz, olha, está aqui meu filho, vai e seja feliz. Porque essa é a missão do sacerdote. A missão é fazer sempre a vontade do destino. Quer ele esteja indo bem, quer ele esteja indo mal. Claro. Entendeu? Mas se ele larga um assentamento, vai fazer o outro, ó, tem briga. Tem briga? Como é que é essa briga? Quero saber não, moço. Quero saber não, tem briga. Briga e briga grande. Porque eu começo a destabilizar quem vai iniciar ele. Porque falta o respeito ao outro. Entendeu? Quem recebe o filho também não deve? Não deve. Por quê? Ele... Mas uma coisa, se ele levar o assentamento, deve. Tá. Mas se ele ignorar aquilo que está em casa do outro, quando é que ele vai acertar e fazer uma coisa bem? Quanto, moço? É. Vai estar sempre nisso. Isso. E quem nasceu burro, burro fica. Porque o burro está sempre fazendo a mesma porcaria. Ele procura a religião onde a sua imposição seja aceita. Ah, quem é que em juízo perfeito vai dar a oportunidade disso? Ninguém. Nem se ele tiver muito dinheiro. Nem com muito dinheiro, nem com muito dinheiro. Por quê? O dinheiro não compra tudo? Não compra Jurema, moço. Oh. E olha, vou falar uma coisa, não comprar Jurema nem um panda, nem um candomblé. Claro. Então quem pensa assim? Quem pensa assim é otário. É otário. Claro. O que eu estou dizendo? Então todo mundo que lida com filho na Jurema tem o mestre ali pensando. E revisando tudo que eles estão fazendo. Tudo. Ou pode-se dizer que os mestres que trabalham com um juremeiro, que é sacerdote, vão estar sempre do lado dele? Não é bem assim, moço. Não é bem assim. Lógico que quando o Espírito se habitua ao ser humano, e o ser humano se habitua ao Espírito, cria uma ligação muito fraternal. Quando um filho erra, o que é que o pai mais costuma fazer? Perdoar. Quando o pai vai corrigir, já perdoou muito. Entendeu? Quando corrige, o filho sofre. É. Mas a gente, antes de fazer o sacerdote sofrer, ele vai ter muitas oportunidades para se levantar. Como outro sacerdote qualquer, de outro credo religioso qualquer. Vai ter muito tempo. Se ele não aprende a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, pode ter a certeza que chegando a partir das 12 vai começar a apanhar. Apanhar? A apanhar. A perder as coisas da sua vida material. Perder? Perder. Eita. Porque até que o ser humano não perca, não dá valor ao que tem. Até que o ser humano não perca? Não perca coisas materiais, não dá o valor às coisas espirituais que tem. Nossa. Não dá. Me apresento um só, que eu salvarei o resto. Não há. Isso não quer dizer que a mestra perdeu a esperança na humanidade. Perca, de jeito nenhum. Eu não perdi, né? Perco. Falei assim, falo grosso para todo mundo ouvir. Basta manter um coração carinhoso. Aham, claro. Quando é para perdoar, eu perdoo. Quando é para acertar, eu acerto. Muitas das vezes o ser humano é levado a errar. Muitas das vezes isso acontece. E são mais as vezes que eu perdoo do que aquelas que eu castigo. Se eu perdoo é porque eu tenho esse poder. Se eu castigo é porque eu tenho esse poder. E se esse poder eu tenho, se existe em mim, é porque foi alguém maior do que eu que me deu. Portanto, se me deu, eu posso utilizar. Claro. Filha da puta. Sai daqui, sua jumenta. Que coisa, espírito. O que aconteceu, mestra? É uma conversa aqui com uma outra mestra. Invejosa. É assim, meu amigo, acontece na terra, acontece conosco. Tá? É? Acontece muitas vezes. Mas alguém vem e quer atrapalhar isso? Olha, muitos queriam ser filmados e não puderam. Não venham é pra aqui agora. Não. É assim. Falar certo é assim. E quando chegou a ideia de chamar a senhora, aonde a senhora estava? Perto de você. Eu já estava aqui? Claro. Porque nada é feito no momento. É. Ou seja, há momento para tudo. Mas para que esse momento surja, há um trabalho por detrás que faz isso acontecer. Não havia saia? Olha aí. É. Novinha, bonita aquela que estou linda. É, então. A senhora que programou tudo isso. Tanto meu cavalo de sol é com uma saia. Falou? Falou. Lógico. Claro. Então, mestra, Quando foi o último encontro que a senhora teve com um espírito que se colocou na posição de inimigo da mestra no astral? E o que, que a senhora fez com ele? O que eu fiz com ele? Não queria saber. No astral a gente utiliza toda a nossa sabedoria de magia. Ou de feitiço. E aplica em cima deles. É. E não tem mestre inimigo de mestre. Não tem, é? Não, não tem. Isso não existe. Quando eu estou aqui em quizilha com a outra, é uma coisa da boca para fora. Mas que vai mais sair do que entrar. Isso. Entendeu? Onde ficar aqui engasgado. Coisa de sua puta, sai daqui. E ela não sai. Ela ficou? Mas, eita, e vai embora. Ela quer que a senhora saia? É. Pra quê? Olha o que eu vou dizer. Pra vestir. Saia. Espírito de Jerema nem está agarrado à gravação. Não. Não, não é não. A saia é. A saia é. Onde já se viu? Olha aí, tudo douradinho. Bonito, moça. É. Aí, sou mais divina. Quando diz o mestre esquerdeiro tem que vir com roupa escura, o que, que a mestra responde? Olha, que vem é escuro, mas o que vem é sujo. Entende? Uhum. Porque roupa escura tem um significado, roupa primeira tem outro significado e roupa branca tem outro significado. E suja é outro, né? Estou assim dessa cor para dar luz a todos aqueles filhos que me estão ouvindo. Uhum. Aqueles que lhe falta luz. A minha saia dá essa luz para eles. Ah. Dá esse brilho nos olhos. Entendeu? É assim. Ô mestre, quando diz que esquerdeira recebe sangue e é um espírito do mal? Olha assim, eu recebo sangue, mas eu não sei se sou do mal. Pelo menos não me dou mal com os vizinhos. Entendeu? A gente troca palavras, mas não troca agressividades. Oh. Mesmo que seja um espírito dessa. Menino, que me dá uma toalha, por favor. Uma só, não precisa levantar o corredor. Oh, todo mundo querendo servir a mestra? Todo mundo. Falou, todo mundo levantou, mestra? E normalmente a velha é que está acima dos outros. Ela que sabe onde está a toalha. É? Tá. Mas como a gente estava produzindo? Vamos. Que a gente pode falar com espíritos até das trevas. Obrigado, querido. Podemos falar. Aqui, né, gente? O ananato limpar a boca. Coisa, mas serve. Pronto. Ai, Merinha, foi por engano. Fala já. Cala a boca, nega. Quem que fez se dar o guaraná por engano, mestre? É esse João das Quintas. João das Quintas. Então, tá me separando que nem na cabeça. Mas não tem inimigo, como eu ia dizer na voz. Não, claro. Não tem inimigo. Porque o espírito que está trevoso não passa mais do que o necessitado. Malvado, mas necessitado. O espírito trevoso não é mais do que o necessitado. O necessitado. Não passa do necessitado, só quer dizer. Isso. Claro, claro. Tem a maldade, mas não passa senão disso. No necessitado. Porque quando se dá muito mais valor a isso, meu camarada, você me se fodeu. Você me se fodeu. Explica pra gente o que o senhor quer dizer com isso. Olha assim. Valor. Se você me ser hoje, que é uma coisa tanto. Uhum. E quer tanto. Pegar todo mundo, a espírita, a homem, seja o que for. Uhum. Mais e a menos dia tem um necessitado desse que vai te ajudar na necessidade que tu tem. Olha aí, ferrou-se, ferrou-se. A senhora parece que até gosta do resultado. Gosto. Gosto. Porque aprendendo como é que cresce mais depressa. É. Não é ficando aí paradinho, paradinho. Tudo na vida tem investimento, moço. Tudo, tudo, tudo, tudo. Tudo tem investimento de tempo. E quem é que sabe trabalhar com o tempo? Pouca gente. Pouca gente? Pouca gente. O ser humano mais tem paciência. É. Isso não funciona com o tempo. E quem trabalha com o tempo, tudo tem, né, mestre? Olha daí. Olha daí. E na jurema sagrada, pode haver uma queda? Pode sim. Como um bandista pode ter uma queda, como uma pessoa do cardecismo pode ter uma queda, como uma pessoa de candomblé pode ter uma queda, como um ser humano normal, sem religião nenhuma, pode ter uma queda. Porque a queda, todo mundo está sujeito a ter, é a coisa mais rápida de acontecer. Se levantar é a coisa mais difícil. E dentro da jurema, esse preto você cai, você sabe? Como? Dentro da jurema existe esse perigo. Existe esse perigo? Existe esse perigo. Dentro da Umbanda existe. De acontecer o quê? Que a pessoa, se em vez de estar trabalhando com a luz, está trabalhando com trevas. E nem sabe. E nem sabe. Olha quantas pessoas boas aí, boas de coração demais, que vivem na miséria só para dar o que não tem. Vive na miséria para dar o que não tem. É. É aquela história. Vamos todo mundo se unir para dar cesta básica para a comunidade. E os filhos mesmo podiam ter uma cesta básica e não tem. Mas olha, eu já tô por aqui dessas coisas. É, já explica, mestra. Eu tô por aqui porque o povo pensa sempre o contrário daquilo que o Espírito está querendo falar, ou dizer. O povo pensa sempre o contrário do que o Espírito quer. Há pessoas que podem estar ouvindo eu e dizendo assim, puta que pariu, dar ao de casa, qual é o valor? Tem que dar ao inimigo. É. E Jesus diz, quando lhe der uma afetada numa face, ofereça a outra. Ofereça a outra a oportunidade de não apanhar. Se virar as costas e vai embora. Ah, claro. É inteligente. Olha aí. Pra dizer o mínimo. Mas veja, tem filhos que podem me estar ouvindo e pensando assim. Mas quem é aquele espírito trevoso que está dizendo que os humildes não são boas pessoas? Eu sou tão humilde e sou tão boa pessoa. Não estou descrendo. Nem falei para esses. Porque é humilde e não se ofende. Não se ofende. Nem criar novelas para se sentir ofendido. Nem cria novelas, desculpa. Isso, para se sentir. Historinha. Olha aí. Que justifica. Olha aí. Que vai escrever, diz uma porrada de asena. Quando ele devia estar assim, eu não me sinto tocado. Esse espírito não me tocou porque Jesus prevalece e o ensinamento prevalece em mim. Claro. Pronto. Ótimo. Agora, quando justifica aquilo que o Espírito está dizendo, meu amigo, não fale mais do assunto. Não fale mais do assunto. Mais tarde a gente vai dizer isso. Para não ofender, vamos calar. Porque, vamos ver, cada país tem uma energia própria. Eu posso falar? Pode. Cada país tem uma energia própria. Em cada país, a caridade tem um significado diferente do outro. Certo. Aqui a caridade é o respeito. Aqui em Portugal? Aqui em Portugal, caridade é o respeito. Porque uma pessoa caridosa é aquela que tem respeito por todo ser vivo. É. Entendeu? Começando por si própria, né? Olha aí. No Brasil, a caridade Encerrar a conta no banco para ele oferecer aos necessitados. Ah, sim, claro. É um espírito, um espírito assassinado, dizer um lugar onde ele vai encontrar a aflição de uma pessoa que está precisando de dinheiro e vender uma coisa por uma ninharia, quando aquilo devia valer milhares. Logo aí começa a corrupção humana. Logo aí. Porque quem faz caridade diz assim, você não vai vender isso a mim, vou lhe emprestar o dinheiro e não venda isso, que isso tem muito mais valor. Começa logo. A mãe humana começa logo aí. Como é que alguém vai praticar caridade com a infelicidade do outro? Uhum. Como? É. Como é que alguém pode fazer isso? É pior que o mestre esquerdeiro. Entendeu? Porque está vendo a coisa, está assistindo a coisa e se deixa consumir por ela. Depois pratica caridade com o inferno. O que, que o mestre esquerdeiro faz de diferente disso? É justo. Fala. É justo. Às vezes vem junto na esquerda uma pessoa querendo fazer mal à outra. Mal à outra. Mal à outra. Uhum. A gente tem então, os mestres e toda a gente fala um pouco de... Fala o quê? Fala um pouco. Assim. Entre vocês. Entre nós. Eu posso até fazer assim, eu estou conversando. Eu tenho essa sensação, olha. Essa puta que aqui veio pediu, o que tu acha que a gente vai fazer? Senão ela vai lá e no outro lado faz pior. Tô falando, vamos fazer, a gente faz. O cara tinha lá a loja, perdeu a loja. 2 meses depois, camarada. Pelo pedido da pessoa. Pelo pedido da pessoa. 2 meses depois, o cara que estava caído tem 2 lojas melhores do que aquele que tinha. E a outra pessoa que pediu a maldade leva com o resto. Leva o quê? Com o resto do trabalho. E o que, que isso significa? O que, que isso significa, na moço? Vida prática. Na vida prática, olha, ela tinha um emprego no banco, não é? Cria a loja, cria um carro que estava na loja do outro. Uhum. O outro vendeu o carro para uma ninharia. Entende? Porque ela veio pedir a mestra. Ah. E diz, mestre, agora faz com que ele perca aquilo. A gente conversa, vamos fazer assim. O homem perca aquilo tudo. 2 meses depois, a gente direita a vida do camarada. Olha. Mas ela não foi malar nenhum, pegar fosse o que fosse. Ela? A pessoa. Isso. Que quis fazer a maldade. Claro, claro. Entende? Mestra ainda ouve isso, Exu já não ouve. Não ouve? Não. Qual que é a diferença, mestra? Do Exu? Nessa situação. O Exu é uma divindade, camarada. Uhum. E divindade não faz mal para ninguém. Você entendeu? Não faz mal para ninguém. Se a pessoa for pedir uma maldade para Exu, para Exu que eu conheço. Ah lá. Eu conheço. O resto que diz que é Exu é Quiumba. Entendeu? É Quiumba. Claro. Porque a gente, dentro da Jurema Sagrada, somos consagrados, batizados e tudo. Não somos nenhum segundo. Ah. Fomos consagrados para a ancestralidade, para vibrar naquela vibração de Jurema. Uhum. Não estamos em condição de egum nenhum. Claro. Entendeu? Sim. Portanto, que um a gente não é, Egum a gente não é. Egum batizado. É. Não Egum desbatizado, que nunca foi batizado. Claro. Entende? Então, o que acontece? Quando a pessoa vai pedir essas coisas para Exu, Exu é muito inteligente. É? Muito inteligente. Exu diz assim, olha, a porta da rua. Desses que incorporam na Umbanda? Na Umbanda e na Jurema. Isso. Ah. A porta da entrada, a porta da rua é serventia da casa. Nossa. Por Olha o que ele está dizendo. Por que ele diz assim? Não quer nem conversa com isso. É, não quer nem conversa para aquilo. A gente até dá, mas eles não são. Posso me citar mal de Itajurema? Posso me citar, vai junto ao pé de show. Faz um acaçá. Bem feito. Mistura umas bebidinhas no acaçá. A cebola roxa, picadinha ali. E o acaçá pode ser bem grande. Põe um pouquinho de pimenta e dá no assentamento de Exu. Passa com o seu corpo primeiro, dê no assentamento de Exu e peça abertura. Que Exu me dá. Abertura. Abertura. E se alguém fez um trabalho em cima? Pra você não ter caminho. Destrói tudo. Exu é o que mais faz é destruir a maldade. É o que ele mais faz. E a mestra esquerda dele? Mestra esquerda dele? Ah, meu amigo, não pergunte, não. Pergunte. Não pergunte. Mas pelo que eu compreendi, a senhora tira e deixa quem veio pedir a maldade se afundar naquilo que ela está, né, querendo. E depois arruma o outro que a senhora derrubou. Quem bater num daqueles que pertencem à minha casa, eu ponho no caldeirão. Caldeirão, é? Caldeirão, tenho meu caldeirão. Tem o seu? É. Então a mestra é uma bruxa. É, a bruxa é mais boa. Isso. Porque a bruxa é de merda, não é? A bruxa dá boa. Dá boa, é? Dá boa. Feiticeira, aí até se chega. Tem as suas amigas aí, assim embaixo. Ah, estão sempre querendo coisa. A gente está sempre trocando conhecimento. É entre as mestras. Meu amigo, não há mestre nem de direita nem de esquerda que não tenha o seu caldeirão. Que não tenha o seu coco. Que não seja bruxa boa. Olha aí, nenhuma. Nenhuma. Até as preta velha. Olha lá. Olha aí. Preta velha macumbeira na Umbanda, já vi muito. Já vi. Falo com umas. Falo assim. Falando de cara a cara. Conversa com elas. Que meu Deus, qual é a novidade? O espírito está dividido é aqui, porque lá do outro lado nada está dividido, a gente conversa. Há coisas negativas, não entre aqueles que conversam, entre aqueles que dirigem. Como assim? Ah, já foi falado isso. Que é uma conversa lá para... É, que eu vou falar e depois... Lá para a quinta dimensão. É, quinta dimensão, é. Mas a senhora que trouxe uma ênfase maior, dizendo que, ó, eu já fiquei de frente com uma preta velha. É que lógico. Por que dá ênfase? Porque são? São assim também. Quando é pra pôr justiça, vamos pôr. É. Preta velha mais comer é pior que mestra de esquerda. É. Olha o que eu tô dizendo. Preta velha de esquerda. Meu amigo não queria saber. Não queria saber. Porque olha que elas... São piores. A gente ainda perdoa o rabo do gato. O que quer dizer o rabo do gato, mestra? O rabo do gato. Imagina você correndo com o rabo ardendo. Ai, não é bom. Não é bom, não. Eu posso ensinar mais macumba, forte. Pode? Posso. Mas assim, pra coisa boa. Assim não interessa, assim você vai no Vaticano e pede logo diretamente. É coisa boa. Mas o que a senhora pode ensinar? Se não é coisa boa, não é bom. Ensinar. Não. Mas, por exemplo. Vamos ver. Vossemecê tem camaradas no trabalho que estão querendo fazer a folha Vossemecê. Ou seja. Estão querendo que você perca as suas forças através de trabalho de inveja, trabalho de maldição, de praga. Você o que é que faz? Arranja um cocôzinho, abre ele. Ai, ai, ai. Ah, meu Deus, quer aprender ou não? Eu lhe posso, dizer. Não, fica a seu critério, mestre. Não, a meu critério não fica, fica o seu. Qualquer não quer. Não quero. Não quero não. Porque eu tenho um povo meio descabeçado aí. E aí a mãe vai pegar e vai estar fazendo isso aí. Que eu aí que funciona. Então. Aí que eles falam com você. Você que foi culpado dela passar. Daí vai ver, é todo mundo no vermelho. Ah, meu querido. Se as coisas existem, são para se fazer. Uhum. Qualquer altura do dia, você me sei pode precisar. Ah. Porque São Jurema passa porque pode passar. Pode passar. São Jurema, a saga não pode passar, não passa. E depois também a pessoa que vai fazer, ela vai encontrar logo com o dela e vai aprender a lição. Se for fazer uma maldade com alguém. Ah, ninguém faz maldade com quem quer, moço. E não? Não. Poxa. Apenas tira um pouco da força a outra pessoa que quer jogar você na lama. Ah, enfraquece ali. Enfraquece. Desvitaliza ela. Uhum. Então você, você pega num coco, limpa ele todo. E deixa por 7 dias no sereno, apanhando a lua. Tem que ser a lua minguante. É pra mingar. Todo o trabalho que ali foi feito é pra pessoa. Mingar, desvitalizar. Minguar. É. Uhum. E depois, você pega no nome da pessoa, escreve 7 vezes o nome da pessoa por cima do outro. No mesmo papel. No mesmo papel. Oh, meu pai. Que coisa. Não chamou pai, você é do filho. Que coisa. O charuto está aí no presto. Fala de bruxaria até o charuto. charuto de culpa é que é bom. Olha, mestre, depois vai chamar toda a senhora para erguer esse povo, hein? Porque eles vão usar isso, não vai ser só para desvitalizar ninguém, não. Para dar uma enfraquecidinha ali. O que for na massa é da responsabilidade de cada um. Mas você está filmando. Isso não é? Então. Aquilo que está dizendo é da sua responsabilidade e do espírito? Não. É. Aquilo que está sendo dito. Dito. Não é. Não é. Porque vai do ouvido de quem ouve. Vai do ouvido. Se ali tem bondade. Olha. Então a pessoa limpou o coco todo, deixou 7 dias na lua. Minguante, 4 minguantes. Uhum. E depois pega naquilo, já tudo bem limpinho, põe o nome da pessoa escrito 7 vezes, põe lá, vai pôr sal, vai pôr pimenta para arrebentar. Ah, arrebentar não era para arrebentar, né? Era para arrebentar todas as porcarias que tá à volta, não é que tá na cabeça. Ah, agora que eu entendi. Não sei se você vai dizer mais, que vai pegar fogo. Fica só por aqui. É, mestre. Tem o gostou dedo das pessoas. Eu preciso mais elemento. Precisa. Tá certo. Fica só por aqui. Precisa, sim. Vai precisar de cachaça e de azeite de fósforo para queimar. Não, mas daí não pode, velho. Não, não vamos começar. Eita, isso. Né? Não, vamos dizer isso não, que é isso. Não, as pessoas podem fazer, não é? Ô, mestra, a mestra sabe que eu não edito nada, mestra. Fale. Atenção. A mestra sabe que eu não edito nada, não corto nada. Eu sei. Quem é que manda você cortar? Meu cavalo já tá de saia. Olha aí. Não corto não, vai chegar pra todo mundo isso aí, mestre. Quer saber? Talvez eu receba um louvor da prefeitura, não é? Ou do governo. Então tá aqui pra tirar de uma do governo, não é? A gente faz e tira. Talvez receba o quê? Fala depressa. Ah, um ovo. Não, talvez sirva. Até pra tirar a Dilma do governo. Ah, olha aí. Não, mas... entendi, claro. Ô, oh, meu Pai Eterno, graças a Deus. Mas, ô, mestra, falando de política, a mestra é política? Ah, não, Nicolás. Não é? A senhora é direta ali. Só. Fala na cara. Na cara. Como eu falei agora, não disse tudo. Só disse aquilo que faltava, para não dizer tudo. Foi o que eu fiz. Ai, ai, ai, ai. Então, mas eu sou direta nas caras das pessoas. Quando eu não gosto dela, eu digo, não gosto. Até para um espírito? Até para espírito. Conta quando foi o último espírito que você chegou na cara dele e disse assim, não gosto. João. Ah, mas daí. João. É gostoso como elemental. Pega lá um elemental daquilo, tu vai ver. Não é? Que coisa. Eu gosto muito do espírito de João. Acho que é um espírito muito bom. Novox. Ele dentro dessa energia eu nunca vi. Nunca posso dizer que vi, que não vi. Já não vejo ele como elemental, mas é que ele é gostoso pelo cheiro que ele tem. Olha que o cheiro, quando entra dentro do espírito vê a cara do outro. Ah. Mesmo sem ter visto, ele vê. Uhum. Porque fica gravado, moço. Uhum. Mas, tem espíritos a quem eu digo isso, olha. O último espírito que disse isso foi a um camarada que queria vir, ou queria retirar meu cavalo da Jurema e pôr ele num outro culto qualquer. Eu lhe disse na cara, ele disse, você aqui não leva nada. A senhora lhe disse na cara, incorporou? Não, preciso. Eu me apresentei na cara desse espírito que andava toda a noite atormentando meu cavalo. Ai. Eu disse, ó, camarada, aqui tu não leva nada. A senhora chegou com a sua roupa toda bonita. Toda bonita. Uau. Ué. Vi como estava na cozinha. O que quer dizer isso? Né? A minha cozinha é o caldeirão, não é? Traz tudo. A gente traz tudo. Vem agora que tu leva, tu apanha. Porque espírito tem que aprender a levar com o caldeirão, sim. Você me entende? Sim. Não venha lá no espírito até com aquela coisa de me dizer que tem que me doutrinar. Apanha com o caldeirão. Esse nem põe ingrediente, leva com o caldeirão em cima. Nossa. Não, é isso. Eu, aquilo que eu faço, o meu trabalho que eu faço, é corrigir coisas. É o quê? Corrigir coisas, situações pesadas, que eu vou lá e desmano, se faz, faz, faz, faz, com o meu cadeirão, até aquilo arrebentar. Até aquilo arrebentar. Até aquilo arrebentar. E não pensei as pessoas, que as mestras de esquerda, né, ensinam tudo que é putaria, os seus médicos, que não ensinam não. Não é, né? Não, ensina uma coisa bonita pra gente, mestre. Uma coisa bonita? Aquelas pessoas, às vezes, que estão desvitalizadas. Uhum. Que o anjo da guarda não está forte na pessoa. Uhum. Você compra uma taça grande, branca. Uma carga. Uma bonita, taça grande, branca. Depois... Compre uma vela de 7 dias. Pode comprar essa vela de 7 cores, se quiser. Uhum. Ou então uma vela de sabor ou de... Perdão. Cheiro a mel. Põe dentro dessa taça a vela de 7 dias. Põe mel e joga água em cima do mel. E você vai por isso... acima do móvel, seja mais alto que vós. Você vai ver o que os anjos da guarda a partir daí começam fazendo na sua vida. Nossa, mas então todo mundo vai fazer, mestre. Faz milagres. Faz milagres. Porque quando a pessoa começar a ter o anjo da guarda perto, uhum. Olha, moço, não é nada que ele não faça. Então, a mestra ensina também muitas coisas, né? Ensino, sim. Ensino. Como ensino muitas coisas, me camelar. Eita. Mel, me amar. Entendi. Como se fosse mel e fel. Sim, também. É. Hoje em dia, moço, vai ser necessário inventar as coisas. E muitas vezes a pessoa pensa que está ensinando, que o mestre está ensinando, a mestra, para a pessoa agredir outra, não. Uhum. É que vem o espírito que vai precisar desse açoite. Explica mais, mestre. É que vem o espírito que vai precisar desse açoite. Qual é a circunstância e por que espírito? Porque, veja uma coisa, criatura, quando o médium começa a crescer, a casa começa a crescer, aquilo que mais se vê, aquilo que mais se vê, é espírito maluco tentando atormentar a cabana de Jurema, o terreiro de Umbanda, seja o que for. Ah. Esse espírito está atrasado. Igual aquela pessoa que faz comentário bomba. Onde está ele também? Às vezes eu pergunto. E olha que eu não leio, não me dou trabalho de essas coisas, mas gosto de ouvir. Uhum. Gosto. Uhum. O espírito vai lá e se joga. Senta no computador e vá. Fica assim, ouve tudo. Ou então me lanço no chão. Ai, que é verdade, põe assim as mãos. Trabalho no mundo todo. Quem tiver que apanhar, apanha. Mas pessoa que dá seu trabalho de fazer comentário, que não ajuda ninguém a crescer, puta que pariu. Então, é igual esses espíritos que vai nas casas... Tentar destruir. Que a senhora chama espírito maluco? É, chama sim. Por que é maluco? Porque ele sabe que vai apanhar, para que ele lá vai, moço. Ah. Ele já não foi uma vez, já foi 10, 20, 30, 40 vezes e apanha sempre. Como é que aquilo pode ser um bom espírito? Só pode ser maluco, não é? Claro. Alguém consegue prender uma mestra da esquerdeira? Ah, vou prender sua mestra, não sei o quê. Vou amarrar sua mestra. Tem disso? Tem, não tem. Porque se a pessoa estiver muito ligada no espírito, o espírito lhe liberta de todas as coisas. Uhum. Entendeu? Lhe liberta. Agora, tem certas situações em que é possível prender o espírito. Ai. Lhe vou passar uma informação, moço, em primeira mão. Primeira mão, hein? Em primeira mão. Existem por aí umas coisas que se dizem tal religião. Não tem a ver nem com o evangelho, nem nada com essa gente desse Deus com ele, que eu me dou com eu. Mas tem religião aí que nos trabalhos que faz, consegue viciar espírito na droga. Viciar? Viciar. Caramba. Você não acredita? Acredito, mestre. O que é um espírito? É um ser humano desencarnado. Desencarnado só. Ele tem lá os vícios, as necessidades. É. E se não tem, pode adquirir. Pode adquirir. Olha daí quanto espírito não está aí todo drogadinho de todo, apanhado de todo. E esse filho da puta trabalha nas horas em cima do espírito. E esse o quê? Filhos da puta. Uhum. Trabalham em cima do espírito ali. Do encarnado. Do desencarnado. Ah, entendi, claro. Tá. Para viciar ele. Para viciar ele. Ou seja, o encarnado trabalha no desencarnado para viciar ele para... Para o seu belo prazer, para aquilo que ele quer. Ah. Para ter mulheres. Ah, entendi. Ele fala, vai arrumar uma mulher para mim. Aí o espírito volta e ele põe uma droga ali, do mesmo jeito que a gente coloca um doce para um erê, por exemplo. Sabe onde é que ele põe as drogas? Ah. Nos banhos. Que ele faz os médios. Caramba! E os médios nem sabem. Nem sabem. Alguns nem sabem. Meu Deus. Ele se loga aquelas coisas espirituais, mas não é não, moço. Não é tudo casado dessas coisas. Nossa. É em primeira mão que ele está dando isso. Que triste, hein, mestra? É o que chega o desespero de quem enriquecer muito depressa. É o desespero de quem quer... enriquecer muito depressa. Isso vem à mente o seguinte, todos nós que estamos ouvindo, seria bom cultivar amizades, tanto encarnadas quanto desencarnadas, de qualidade moral. Vou pôr elevado, eu sei que é uma linguagem espírita, mas a mestra me entende, né? Eu entendo. De uma qualidade moral de equilibrada para elevada, para que no momento de desencarne, se a gente ficar só, a gente tem amigos com quem contar. É isso aí. E não acontece isso. Claro. Quando eu ser uma nada que boas amizades no astral, muito dificilmente ele vai cair nas mãos dessas associações. Mãe. É, por exemplo, se eu morro, eu vou atrás, e se eu tiver qualquer tipo de força, eu vou querer ir atrás de ajudar todo mundo que eu conheci, que eu amo. Isso, né? Daí. É, eu vejo um nesse daí, eu já vou tirar, né? Dependendo da força que cada um tem. Por isso, muitos desses espíritos são libertos por mestres de juramentos de esquerda. Claro. Elevados para o nosso lar. Ou uma colônia fina, né? É uma colônia simples, mas que assim, não é muito evoluída. Sim, eu digo, para o nosso lar ou uma colônia afim. Isso. Isso, claro. Ah, normalmente o nosso lar é sempre bom. É. Já leva logo para lá? Já leva. Porque logo. Já tem a propaganda, todo mundo já sabe para onde está indo, né? Olha. Pelo menos ali, os espíritos trabalham a favor do ser. Ah. Não trabalham a favor de ter. Credo, mas tem colônia que faz isso? Ah, meu Deus, você onde é que anda? Você onde é que andou esses anos todos, moço? Claro, claro. O que está em cima é o que está embaixo. Entendeu? Ah, colônia aí que não presta. Fez a colônia das trevas. Veja o quê? A colônia das trevas. Há colônias que são das trevas. Não, a colônia das trevas. Uhum. A colônia do Val de Suicidas. Sim, sim, claro. Porque são cidades que você não sei o que quer. É, não. Sim, sim, sim. Não tem mandante. O mandante é só um. Então está sempre na parte de baixo. É, mas você está nessas colônias, você não vai lá enganado que está num lugar bom. Lá é sofrimento. Oi, camarada, vou dizer uma coisa. Você é muito bonzinho. Você vê muitas coisas, às vezes, muito cor-de-rosa. Eu aprecio isso em vós. Aprecio, porque é pureza. Né? Mas no... naquela colônia de vós suicidas, os espíritos, eles pensam que estão levando uma vida maravilhosa. E estão presos. Lhe dá o sonho e lhe dá a dor. Mas eles pensam que estão felizes. Claro. E depois lhe dá a dor. Muita coisa que se passa daí que só o mestre do Jurema conhece. Coisa feia, né? Coisa muito feia, muito feia. Então, o que, que a gente deve fazer diariamente, já estamos chegando aqui perto do final do nosso encontro, para poder evitar, muitas vezes, entrar numa prisão que nem se percebe? Veja o diabo de luz. Ou o diabo com os espíritos. Isso. Já é muito bom. É, mestre. É verdade. Porque muitos espíritos se prestam. Se prestam a fazer um trabalho digno. Né? Uhum. Muito menos. São mais aqueles que sim do que aqueles que não. Isso, claro. Entendeu? E se há um trabalho desse, que pessoa que não pode ir a um terreiro, que pessoa, porque é evangélica, porque é cristã, católica. Que a família não sei o quê. Isso. Tem a possibilidade de ver algo com o espírito da internet. E aprender tudo. E aprender tudo. E melhor, se libertar do preconceito, né? Está aí. Desapegar. Está aí. criar ali a habilidade de discernimento do que, através do ouvir, não dos outros dizendo é assim, é assim, é assim, né? Claro, claro. Mas muita gente pensa que você é bonzinho. Então. Eu digo que você é inteligente. Porque se fosse bonzinho, você não tinha chegado onde chegou. Ah, é claro. Você é muito inteligente. Sim. E uma pessoa inteligente, na maior parte das vezes, se dá de bem com o mundo e com ele. Claro. Entendeu? Sim. Isso é uma característica que você tem muito boa. E a mensagem que eu possa deixar para a humanidade? Eu já ia pedir. Olha assim. Se divirtam. Que é isso, mestre? Se divirtam. Claro. A estudar, a trabalhar, a ajudar o próximo e a ajudar aquele que está do seu lado. Faz com alegria, né? É isso, claro, né? Claro. Com diversão. Uhum. Faça isso que você já está contribuindo para a evolução da humanidade. Só isso. Precisa de mais nada. Tudo que fizer em relação à espiritualidade, se faça divertindo. Porque a espiritualidade é um parque de diversões que desperta emoções e corações. Pronto, chega. Não é mais esquerdeiro. Ganhou seu degrau, mestra. Meu degrau já ganhou é muito pequeno. É? Ah, muito pequeno. Eu sempre apareci. Como porque, é? Porque eu gosto de trabalhar. É muito mais fácil tu deixar de trabalhar do que tu subir e ficar de braço cruzado. É, mestre. Eu gosto muito de descer, descer, descer. E quanto mais eu deixo, mais força eu tenho. Porque eu não deixo porque os outros querem que eu deixe. Eu deixo e sinto vontade de deixar. Porque enquanto eu ouço vozes que estão que clamam ajuda, outros se fazem de surdos. E eu penso assim. Claro. Ah, meu querido, Miguel está mandando tudo cá para baixo. Quem é que é o otário que vai lá pra cima agora? A festa tá acontecendo aqui, aqui, né? Agora. Ah, moça, moça. Ô, mestre, claro. Explica pras pessoas que não entenderam ainda a diferença entre ser um homem de bem e ser bonzinho. Vou falar na linguagem espírita, se você me... Olha, que eu tô dizendo que o senhor vai sair daqui, vão te chamar de Santo Emílio. Ah, que lá fora. O homem de família, foi isso que você me perguntou. É, isso, diferença do homem de bem e do bonzinho. E do bonzinho. É. O homem de bem, aquele que pratica moralidade. Sobre todas as coisas. Nem é justo, nem é misericordioso. É as duas coisas. O bonzinho é aquele que quer que os outros trabalhem por ele. Nossa. O bonzinho é aquele que diz que dá, que dá, que dá, e não dá nada a ninguém. E quando a gente diz bonzinho, não é humilde esse bonzinho. Caridade não existe. Porque ele é bonzinho, quer que todo mundo trabalhe para ele. Isso é o homem bonzinho, é? É, agrada para ter algo em troca. Tudo isso. Homem de bem não discute as coisas se estão certas ou se estão erradas em praça pública. Ele trabalha. Leva elas para casa, trabalha em si e ensina em si. Se gosta ou não gosta, não diga. Leve para casa e trabalhe. Porque pode ser a única pessoa do mundo que ouviu isso e que ficou não gostando, que os outros não têm que ouvir o sofrimento do mundo. Porque aqui já não há 99 de lado e vamos atrás da que se perdeu. Aqui se perdeu já tem internet para ligar para a polícia, não é? Já tem esses celulares para fazer também ligações, obscenas, não é? Ah, que isso, moço. O bonzinho trabalha no oculto. No oculto. O oculto, sim. E se dá sempre mal. Se dá mal. Sempre, sempre, sempre se dá mal. Um homem de bem é aquele que cultiva a moral. Não é justo nem é misericordioso as suas coisas. Oh. A lei da sua palavra é a lei do evangelho. Claro, claro. Lei do evangelho. Agora, se eu faço isso, ou se eu faço aquilo, ou se eu faço aquilo, como é que eu posso estar a falar do evangelho? Oh, meu amigo, calma. Porque há muita pessoa que não está no evangelho. Está nas mesinhas do Antigo Testamento. Entendeu? Que tome quatro e me dê seis. Tome quatro e me dê seis. E me dê seis. Isso é real. Claro, e tem limite, né? Tem limite. Tem. Você vai junto, tranca a rua, corta um frango, e tranca a rua de pé, dá-me seis. Porque senão chega. Não, tranca a rua sabe a dificuldade de cada um. Como Deus sabe a dificuldade de cada um. Como o evangelho sabe a dificuldade de cada um, irmãos. Agora, aquele que é de moral e bom costume, esse é um sujeito que não se preocupa com a conversa mundana. Ouve tudo com discernimento. Entende? Ouve tudo com discernimento. Então, aqui pessoas que são de Limeira, mas não são de Limeira. São ainda muito católicas. Né? Muito. Agarradas piamente. Então, o bonzinho também, às vezes, mantém uma máscara para não dizer aquilo que sente, com medo de perder alguma coisa com o círculo social dele. É. Ah. Exceto esses. Eu disse que eles não são geralmente são católicos. Mas sempre que eu pergunto aí, eu ou outro espírito pergunta a eles, que você é? Eles respondem sempre, sou de. Sou o quê? Sou de. Jurema. Aí o mundo vai pensar que eu comprei você. Não fala. agora se segura. Né? Vou esperar que vinha um cor de Berlim. Oh. Dizem Jurema. Me aparecem penas, galinhas penadas. Eita, velho. Que porra. Graças a Deus. A vida é um sonho, criatura. É um sonho que pode ser vivido dentro das maiores alegrias. A vida é um sonho que pode ser vivida dentro das maiores alegrias? Alegrias. A alegria de saber que está vivo e que pode perdoar e ser perdoado. Uhum. Alegria que pode entrar em qualquer casa e ser bem recebido, independentemente da sua fé ou da sua raça. A vida é muito mais que isso. É você saber quem é você. Porque quem sabe onde está, nunca se perde. Nunca se perde. Ô mestre, por falar em não se perder, e a gente sabe da importância do som, e o canto na Jurema sempre traz muita coisa, muita informação, muito aprendizado, Que ponto que a mestra pode pensar para compartilhar com as pessoas um pouco da sua cultura, na Jurema, da sua tradição? Aquele ponto que podemos cantar. A Jurema é minha madrinha, Jesus é o meu protetor. Eita, mestra. A Jurema é minha madrinha, Jesus é o meu protetor. Eu vou pedir a meu mestre pra me ensinar a trabalhar. Eu vou pedir a meu mestre força da jurema, do antiquido vai voltar. Com a força da jurema, do antiquido vai chocar. Jurema, minha jurema, jurema, minha jurema, jurema, minha jurema, jurema, minha jurema, jurema preta, senhora rainha, a cidade é dela, a casa é minha. Jurema preta, senhora rainha, a cidade é dela, a casa é minha. Ai, tem o que é jurema? Diversão, alegria e magia. Toca jurema sagrada. Eita, mestre. Olha, mestre, eu não posso nem mudar de assunto ou dizer até breve, depois dessa cantoria calorosa, antes de. De repente pediu uma outra. Uma outra música. É. Ah, que bom. Que bom, deixa eu ver. Vou cantar uma música boa. Gosto muito do seu Sete Flechas. Ah. O que acabou? Foi numa tarde serena, lá nas matas da jurema, que eu vi um caboclo bradar. Foi numa tarde serena, lá nas matas da jurema, que eu vi um caboclo bradar. Que ô, que ô, sua mata está em festa, sarava seu sete flechas, ele é o rei da floresta. Kiyo, kiyo, kiyo, kiyo, kiera. Sua mata está em festa, sarava seu sete flechas, ele é o rei da floresta. É a luz desta casa, seu Sete Flecha. A luz da casa. O conhecimento da casa. Olha aí, ele tão perto que os pelos do meu cavalo estão levantando todo. Graças a Deus. Ô, mestre, defina por gentileza, para finalizar, a jurema em uma frase para a senhora. Tem que utilizar três. Pode falar. Co-criadora de verdades. Co-criadora de verdades. É a jurema. Veja que não houve preconceito de eu estar falando de que a jurema tem feitiço, tem isso, e que você faz. A jurema é co-criadora de verdades. A minha definição sobre a jurema, para dizer que é luz, é muito pouco. Entendeu? Porque a luz ainda não está aqui. A luz que está aqui é de cada um. De mim, de cada um. Que é melhor. Agora que a Jurema é co-criadora de verdade, Zé. Me vou embora na paz de Cristo. Foi uma honra falar com a mestra. Ai, que foi comigo também. Me diverti imenso. É, me diverti. Pelo menos não me chatearam tanto hoje. É? É. Fique em paz. Ô, mestra. Cara. Vou te dar um abraço antes da senhora ir embora. Pode dar. Eita, mestra. Eita, mestra. Eita, meu querido. Deus abençoe você, me ser. E o seu trabalho precisa ser abençoado por Deus. Muito obrigado. Só por Deus, já chega. Graças a Deus. Salve, mestre. Salve, mestre. Onde tu vai, Emília? Tu me chata. Onde tu vai, Emília? Tu me chata assim. Eu vou buscar a Palela que ficou no Piauí. Eu vou buscar a Palela. Onde tu vai, menina, tá mexada assim? Onde tu vai, menina, tá mexada assim? Eu vou buscar a Palela que ficou no Piauí. Eu vou buscar a Palela que ficou no Piauí. Tá certo, então. Seu Henrique. Sim. Graças a Deus. Como é que é na Jurema Sagrada um homem que trabalha com uma mestra e se permite vestir as roupas que a mestra quer? Como é que você se sente? Existe preconceito ainda? Como é que funciona? Talvez você não tenha sentido, mas em geral, como que você sente isso? Como eu não me preocupo nem com as coisas. O jeito que acontece no mundo, né? É, no mundo, porque como o mundo é mesmo isso. Uhum. O mundo? O meu mundo é esse. É. A mestra quer, eu obedeço. Porque quando eu preciso, ela me dá. Isso não te torna menos também? Não. Claro. Não, me torna menos, né? Mas é trabalho, é trabalho. O padre veste a batina, o guru veste os trajes indianos, não é? O budista veste a sua roupa de cerimônia. Claro. E o espírito dentro da Jurema tem os seus trajes. Esse é o traje que ela veste, então é assim. É. Não tem problema nenhum. Nem da parte dos meus afiliados eu sinto. E não segue-se de que um juremeiro trabalha com uma mestra esquerdeira que ele pratica o mal. Não. Não tem uma ligação com a outra de obrigatoriedade. Não, nem. Veja uma coisa. Um mestre esquerdeiro, ele se faz a pessoa e a pessoa se faz o mestre. Só pratica o mal que não é bom a gente. Ah. Aquele que não tem, que não é uma pessoa de boa fé, está sempre fazendo maldade, mesmo sem praticar jurema. E com mestre ou sem mestre? Com mestre ou sem mestre. É, né? Claro. Às vezes o excesso de querer fazer bem também pode gerar maldade. Seja em jurema ou fora da jurema. Porque as maiores maldades que existem é fora dos cultos. Fora dos cultos. As guerras que andam por aí, no mundo, é a jurema que faz? Não. É a Umbanda? Não. Não, nem para Candomblé, nem nada. Porque o homem em si gostaria de viver feliz. Não é? Então, eu, a mestra, aqui eu me sinto feliz, não sinto preconceito nenhum, visto. Daqui a pouco tiro, visto na minha roupa. Pronto. E a vida continua? É, a vida continua. Natural como era antes. Sim, até melhor. Claro. Que eu não faço da Jurema o carnaval. É isso. Eu me visto todos os dias se a minha mestra precisar. Chegou o carnaval, não me visto de mulher. Não, óbvio, claro. Não faz sentido. É. Tá certo então, senhor Henrique. Muito obrigado novamente por abrir as portas da sua casa aqui em Portugal. E permitir que a gente tenha esse estudo muito importante, né, nesse momento da humanidade, através do seu aparelho mediúnico. Obrigado também. Graças a Deus. Graças a Se for pra dar, já vai apanhando antes de levar. Porque a filha só aprende dessa forma. Quem? A filha só aprende dessa forma. Que puta que os pariu. Só aprende desse jeito. Filho pra mim tem que ser humilde e sincero.